Se merda fosse grana, pobre nascia sem cu. Se merda fosse grana, pobre nascia sem cu. Se merda fosse grana, pobre nascia sem cu. Se merda fosse grana, pobre nascia sem cu. O rico acorda tarde, o pobre acorda cedo. Se eu quero comer carne, eu tenho que morder o dedo. É como diz aquele velho dito popular. Se bosta fosse grana, pobre não ia cagar. Cucu, cucu, cucuru, cucu, cucu, cucuru. Se merda fosse grana, pobre nascia sem cu. Se merda fosse grana, pobre nascia sem cu. Se merda fosse grana, pobre nascia sem cu. Só subo na vida, se explode meu barraco. Só vejo o avião de baixo para cima. Nós só vamos ser igual no dia que eu morrer. Quero ser atropelado por uma BMW. Cucu, cucu, cucuru, cu. Se merda fosse grana, pobre nascia sem cu. Se merda fosse grana, pobre nascia sem cu. Se merda fosse grana, pobre nascia sem cu. Se merda fosse grana, pobre nascia sem cu.